3152, chame 7 Recife, frequência 12685, alterne 133-65. 2085-3365, tá? 3152. Tá pronto pro táxi, seu PAB 128, Maceió, 3 horas e 5 de autonomia. 128 a bordo, Gol 1098, que seria Índia, reporte Ponte Perdão 10 pronto, QNH 1013, na frequência 1985. 295, Ponte Perdão, boa. Bom dia, Gol 098, pronto no ponto de espera da 1-0. 098, linda cola, pista no 0, 0-9-0 graus, 1-0 graus. Livre aliás, decolar na 10, Gol 098. through 891, descend 2,000 feet, QNH 1013, clear ILS final approach, pass WSL Clyde. Proceed 2,000 feet, following the arrival, and call and join the final 1038R. Controle Gol 1098, muito bom dia. Gol 1098, bom dia, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 370. 340, 370, Gol 1098, pode voar PUCA? Autorizado, Gol 1098. PUCA, Gol 1098. TAM 3170, desça para 2010, ajuste no 013, via chegada Mário. Boa noite, Monte Centena, Belo Horizonte, a rota direto Arubi, após direto, decola pista 17, curva direita, saída da El, confirmando um pouquinho o fato que se encontra o Mike Vinhac. Então decola 10, curva direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto Arubi. Controle 119, decimal 35, aciona 5132. O Mike Kank te considera a saída paga, saída coral, rua direita da 10, após coral direto Arubi, após direto do Horizonte. Confirma a POB autonomia. China final TAM 3891. TAM 3891 call power 118.95. 118.95. Commodore Tower, this is down 38901, crossing the outer marker with gear dialog and final runway 10. 38901, wind 080 degrees, 08 knots, clear to land 10. Okay, 080, 08 knots, understood, clear to land, runway 10, down 38901. On the ground at 5-1, lift by right, approved taxi Alpha, Juliet, gate 07. Turn right, taxi Alpha, Juliet, gate 7, 3891. Até 7x3, já posso na 7x3 e transfere na presente 1895. Reporta na saída para 3 para ingressar no pátio 1, Mike Yankee. 3170, autorizado a sinal LS7, reporte estabilizado. Autorizado, sinal LS7, informará estabilizado, na 3170. Aqui Anki, autorizado, linha de colapso no 0, vento 080, grau 099. Estabilizou o visual da 3170. Tá, 3170, completa sinal, chama torre 1895. 2095, muito obrigado e uma boa noite. Boa. Coral Salvador. Bom dia, Papatango Mike, Eco Yankee, decolando a Coral 1. Papatango Mike, Eco Yankee, bom dia, contato radar, saída Coral, sou para a nível de voo 1900. Saída Coral 1900, aguardando a possibilidade, senhorita, em coordenação com o Recife, estou direto a Arubi. Ciente, aguarde coordenação. Grato. Travado agora, o Dan 3170, visual. 3170, autorizado pouso, pista 1-0, vento 100 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na pista 1-0. Então, o Mike aqui, o Centro Recife solicita que o senhor mantenha a saída. Afirmativo, mantendo a saída então, o Mike e a Cunhaque. Mike aqui de novo, 1-2-3-4, por favor. Afirmativo. Tango Mike aqui, aqui controle. Dan 3170, solo 04, direita, solo 2019. Desconsidera a frequência, mantém a frequência da torre, da piscina Alfa Juliette, ponto 02, da 3170. Solo Salvador, da 3170, quebrando na escuta. 3170, Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, portão 02, 3170. Patango, Mike Yankee, controle? Na escuta, controle. Mike, é com Yankee. Mike Yankee, agora autorizado direto a Arubi. Ô, senhorita, a gente agradece direto então a Arubi, Mike, é Yankee. frente, marque aqui antes. Oceano 6212, vai na prioridade para a chegada mar e deixa para nível de voo 050. Channel 6212, desça para 2010, ajuste 9013, autorizada sinal LS, reporte estabilidade. Desce para 2000 pés, ajustado 1013, autorizado ERS, reportará estabilizado, Channel 6212. Então, 3520, sua notificação, desça para nível de voo 050, chega da Marinha. Chefe, está livre, então, 3520. Patango, Mike Ariane, que chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Yeah. Ah, 3520, está autorizado direto em TAP. 1-3-5-2-0, autorizada para de Duna. Chamei 2-1-2, estabilizou? 2-1-2, estabilizado em eletrão, não deu. Centímetro, agora 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Canema 2-1-2. 3-5-2-0, desça para 2.000 pés e que legal no 0-1-3. Correio Chané 6212, da ILF, estabilizado, tem que passar a checar. 3520 na Prod, do motorizado ali, essa que foi o reporte final estabilizado. Pôs o nome do Chané 6212. Na 258, a sua identificação, desça para o nível 050, que é legal 1013. Autorizado para o ETAP, vou chamar na 258. Está livre na 258. Vai 212, solo aos 33, taxi Alfa, Kilo, Pato 3, previsto, posição 07, Pato 3, atenta à sinalização do solo. É Alfa, Kilo, Pato 03, posição 27? Posição 07 do Pato 3, isso já não é 212. Posição 07 do Pato 3, já não é 62. Solo, aquilo aqui é a primeira esquerda.